Dave Robertson. Setembro de 2005. Querido amigo, se você está lutando em seu caminhar com Deus, quero encorajá-lo a adorar a Deus, mesmo quando parecer ser mais difícil. Veja, Deus ama a comunhão que ele recebe durante os momentos de alegria na adoração em grupo, quando você levanta suas mãos com outros santos e o adora. Mas, para lhe dizer a verdade, Deus fica ainda mais feliz quando a sua derrota parece iminente e você escolhe se levantar, erguer suas mãos e declarar: glória a Deus. Nenhuma lei física pode se igualar ao poder da adoração com fé quando a derrota parece inevitável. Esta foi uma das primeiras coisas que tive que aprender com relação à adoração pessoal. Nunca podemos seguir os nossos sentimentos quando entramos na adoração pessoal. Aliás, o diabo aposta na probabilidade de que você abortará o seu compromisso de passar momentos em adoração pessoal por causa do que você sente. Ele não se importa se você passar períodos curtos de adoração nos quais você diz algumas frases ao Senhor, de vez em quando. Isso é aceitável pela diabo, contanto que seus pensamentos e sua atenção se distraiam facilmente com alguma outra coisa. O inimigo fica muito nervoso quando você se entrega ao tipo de adoração pessoal que faz com que um fluir contínuo esteja entre a sua natureza e de Deus. Este fluir cresce em você até que, mês após mês, você começa a operar em um lugar mais alto de amor, um amor que tem origem na sua nova natureza. É por isso que o diabo tenta lhe parar quando você está no nível de entrada. Ele não quer que você passe aquele ponto e comece a experimentar isso. Quando eu comecei a passar mais tempo na adoração pessoal, consegui fazer uma hora e um pouquinho de adoração de uma vez, sem muita oposição. Foi como se o diabo estivesse dizendo: vá em frente, eu permitirei que você faça isso por enquanto. Mas quando eu não parei e continuei a adorar, o inimigo mudou as suas táticas. Era hora de juntar suas forças para me deter. O diabo tentou o máximo que pôde, privando-me de toda a emoção no quarto em que eu persistia na adoração pessoal. Por ter um mandamento direto de Deus para perseverar, eu continuei a forçar a minha boca a falar palavras de adoração. Minha língua e lábio superior pareciam ser de papel e a minha garganta parecia estar cheia de talco de bebê e pó de uma múmia egípcia no sepulcro. Mas eu permaneci, falando aquelas palavras de adoração secas e sem vida ao Pai. Os minutos pareciam horas. Eu pensava: só mais 5 minutos. Glória. Então, eu forçava mais palavras que não tinham nenhuma emoção: sinceramente, Senhor, eu te amo. Aleluia. Mas, independentemente de quão seco fosse aquele momento pessoal com o Pai, eu continuava dizendo para mim mesmo: Deus me mandou ficar sozinho e adorá-lo, então vou perseverar. A maneira que escolhi para entrar na adoração pessoal, os padrões que eu estabeleci para mim mesmo, pode ser diferente da maneira que você escolher ou como o Espírito Santo lhe guiar para fazer. Eu sabia que ele estava tentando me ensinar algo e este era o melhor modo para que eu aprendesse. Então, eu não me permitia orar em línguas porque eu queria ter certeza que havia descoberto como entrar em um novo lugar em Deus através da adoração pessoal. Eu não me permiti colocar música. Até apaguei as luzes do quarto para não ter distrações. Eu e tudo em mim estávamos adorando a Deus, e pronto. Só havia eu lá, parecia que eu era o único ser humano no planeta. Eu disse: Deus, eu estive em um culto a semana passada onde 3/4 das pessoas foram curadas. Eu devo ser capaz de adorar. Então, eu começava a falar minhas palavras de adoração: glória. Aleluia. Glória a Deus. Eu realmente te amo. Aleluia. Glória. Continuei a adorar, hora após hora, dia após dia, até que um dia Deus começou a entrar no meu quarto com a sua presença. Na primeira vez, ele ficou por bastante tempo e começou a falar comigo. Naquele dia, o Senhor me ensinou uma verdade muito importante sobre a secura que eu havia acabado de superar. Ele disse que a minha adoração nunca foi tão poderosa quanto nos momentos de maior secura, já que o diabo não pôde me impedir de adorar quando tudo estava seco. Ele nunca conseguirá me parar. Agora a alegria do Senhor é mais forte em mim do que aquele ponto fraco que eu destruí durante aqueles períodos de adoração pessoal. Eu não me importava com o que as circunstâncias estavam dizendo, porque não era uma luta contra as circunstâncias, era uma luta contra mim mesmo. Quando eu consegui me superar, as circunstâncias se tornaram muito fáceis. É claro, eu sei que foi a unção que me levou até a presença do Pai. Foi aquela unção que me fez participante da natureza divina do Pai e que continua a me ajudar a conhecê-lo através da minha nova natureza. De outro modo, eu não conseguiria começar a entender um ser todo-poderoso, onisciente que existe por toda a eternidade e escolheu se tornar meu Pai. E você? Você acha que você tem tempo para conhecer este Deus todo-poderoso que abriu um caminho para se tornar seu Pai? Você pode começar com apenas 15 minutos por dia e aumentar gradativamente. Se for difícil para você encontrar períodos de tempo, então pegue alguns minutos conscientemente, para adorá-lo durante o seu dia até que você possa ter um tempo concentrado de adoração pessoal. Estabeleça um objetivo de impedir todas as distrações e se esforce para conhecer a parte de Deus que pertence a você como seu Pai. Afinal, ele disse a seus filhos, tudo é possível para aquele que crê. Marcos 9:23. Com uma promessa como esta, é melhor você parar de agir através da parte de você que não te fé e é movida pelos sentimentos. Ao invés disto, comece a buscar o Pai em adoração pessoal, mesmo nos momentos de secura, até que você comece a operar através daquele alto nível de amor no lugar chamado feito. Neste mês, estou mandando as profecias mais recentes recebidas nos nossos cultos durante os meados de junho até o fim de julho. Oro que você seja encorajado ao lê-las. Seu amigo e colaborador, Dave Robertson.